solteiro e eu meio enlouquecido quando eu percebo que está me transformando num objeto tão normal. Vê se aprendi, não me ignora. Eu sei que eu sou chato afinal. Acho um saco a matemática do amor e eu me sinto ignorante quando esqueço tudo aquilo que você me ensinou. Pouco de mitologia que eu tão pouco sei se Apolo com Jacinto no seu colo chorou muito ou chorou pouco. Diz aí quem foi o doido que acabou com esse amor. Eu agradeço todo santo dia por te ter na minha vida, me mostrar coisas que um dia nem pensei que gostaria, nem ao menos ligaria se não fosse seu amor.